azul 526, está com informação índio, solicitou o nível 340. No 5126, autorizado para confins, Luma, nível de 340. Seitar volume, transmissão elefa, decola da pistola 0, fazendo colagem em primeira curva direita, transponda em 5073, controle 120, decimal 80. Zulu 2-1, saída Abo, Elefa, para a curva direita, decola da pistola 0, e transpondo o 073, o controle opera em 1208, azul 526. Azul 526 está confirmando a saída Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1, transição Elefa, 526. Correto, estamos prontos. Está na prova. Capital Log, curva à esquerda, na proa 145, resposta autorizada. Esquerda 145, 6285. Completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 285, 625, obrigado. Torre, muito bom dia, 625, posso iniciar, pode ser o Chico. Ela é 6225, QNHL 0 no meio, autorizado o pouso, pistola 0, gato variável 02 mais. Ele pouso no meio, a 625 no solo 41, libere à direita táxi via Alfa Juliette pontão 06. Alfa e Juliette pontão 06, 625. Dedo 2221, chama o centro Recife, frequência 126.0, secundária 128.8, bom voo. Passarinho 2221, na escuta do controle. Estou ativo, 126.0288, gráfico, então bom dia. Vamos ver uma identificação desse via chegada Bonfi para 4 mil pés. A gente chegou no Salvador, nós vamos ver. Zero 93, canceladas as restrições de velocidade e está crescendo o comandante. Tower, Argentina 1911, position 11, request pushback and start up clear. Argentina 1911, start up and pushback approved, comment to text. Pushback and start up approved by Holy Barbet, taxi Argentina 1911. meia, para o push acionamento, posição número 1. Jesus 5126. Aguarde a luz. Continue holding point, runway 10, via IPRON1 and taxi India. Eu holding point, call me right for the call. QNH 1016. Fábio Zola, Tijano 040, pode ser para 2000? Até 2000 livre, 1-0 no meio ajuste. 1-0 no meio com 2-0, 0-3, obrigado. Guarde a autorização de 5126. Aguarde 5126. Autorizado, o segundo 2000, chama o táxi. Autorizado, puxe estacionamento 5 ao 2000, chamará para o táxi. Alô, é 1-9, não. 1-1. Pode informar 1-1. Atenção 9-1-1, clear to line up and take call from 1-0, ou calm range. Controle voo 1093, estabilizado no X-Ray, tem um catalista. 093, turno, 1-1-8, desceu 1-9-5, no pouso. 1-2-5, obrigado, 0-3. Torre Salvador, voo 1093, bom dia. É na final da 1-0, baixar trabalho visual. Senhora 093, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento calmo. Livre pouso na pistola 0, 093. A gente no 1-9-1-1, as long as 5-7, contact Florida Departure 1-2-0, as long as. Salvador Departure 1-2-0, décima lei, Argentina 1-9-1-1, obrigado, bom dia. Bom dia. Para o táxi, a luz cor 26, está com 103 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. A luz cor 26, táxi autorizado até ponto de espera, direita de Índia, ponto de espera, chama pronto, QNH 1096. Direita de Índia, chama na ponto, no ponto de espera da 10 com 10.6. A luz cor 26. 1093, fala 59, táxi à direita, via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 0 3. Ponto de espera da 10, pronto, azul, cruz, né? Azul 5126, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 526. Argentina 1911 request. Request. Fly direct to talk to position. In my world. Thank you. Azul 526, decolado 02, chama o controle de Salvador 1206 Power. Contato da estabelecida da colagem, estabelecida da Arbor 1, no nível de voo 340. Arbor 1, 340. Quando possível, Arbor 1 elétrico. Autorizado, direto elétrico. Direto elétrico. A gente Argentina 1911, fly direct to Porto Seguro. The position, please. Fly direct to Seguro Viva. Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Charlie, Charlie. Argentina 1911, call now, receive center frequency 125.1, if available, 123.8, bye bye. Receive center 125.1, if available, 123.8, Argentina 1911, obrigado, bom dia. 26, chama centro Recife, frequência 126.0, secundária 28.8, por favor. 3, Charlie. Alfa 3, Charlie, pede autorização de reboque do Pátio 3 para a posição 1 do Pátio 1. Firmando, está no Pátio 3 para o Gate 01. Correto, Gate 1 do Pátio 1. Ok, Alfa 3, Charlie, chame na saída do Pátio 3. Ok, chamar na saída do Pátio 3. Oi, Bosch, não é 62, não, no centro da Juliette, autorização, Galeão. É 62, no 1, confirma o nível. 380. Mostre o nível, pode copiar, 62, no 1. Deixa o 62, no 1, autorizado para o Serra Brasil Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 380. Saída é a Transvolt 1, transição Dótilo. Primeira curva à direita, pistola 0. Transponder 5121, controle sobredona 20 de Fowler. Tente autorizado Serra Bravo Gol Sistema, conforme a rota do plano, 380 ao nível, decolação 1. Dótilo, primeira curva à direita, decolando 20. 5121, transponder 208, controle, final 629. Transição Dótilo, chama o próximo, são 7. Transição Dóculo, sente, 62 a 9. Saudando o Pontil, Xanamia 225, relação Juliette, aguardando o Brasil. Xanamia 225, confirma o nível para Brasil. 380, aceitamos todos. Xanamia 225, autorizado para Serra Brasil, Brasil Romeu, via 1597, nível de voo 380. Saída Arboruna, transição Elefa, primeira curva direita, pistola 0. Transponder 51 no meia, controle Salvador no 20 do Sol 8. 225, autorizado Brasília, nível 380, conforme o Professor 17. Saída Arboruna, Elefa, decola com curva à direita, 10, 51, 1,6 ao transponder, 208 ao controle, 625 no 62. Cruzamento com a reação, transporta a medusa. Vamos a Delta, prossiga. Patrícia Delta, mantenha sob regra de voo visual 085, controle de escoamento de tráfego na região. Alfa Oxford Charlie autorizado até o portão 01. Ok, autorizado até o 01. Alfa Oxford Charlie. Possível 5 anos ver. Com 2000 decimal zero. E vamos tentar mais duas frequências aqui do setor sul. 125 decimal 1 e secundária 123 decimal 8. Aciona identificação, contato rodar estabelecido, mantendo nível de volume 70, afastado de Salvador a 63 milhas. Voa na flor de TAP, reposte da descida para interceptar a chegada com o médio 1. Plano 3, projeto para o Serra Brava, Charlie Fox, ativa 321, 321-360, sair da Arborona, transição Elefa, após Elefa, Mítico. Primeira curva direita após decolagem, bicho no zero. Transponder 5126, controle Salvador no 20 decimal. Plano 3, aprovado com 5360, conforme a rota. Decola na Arborona, Elefa, com curva direita após, depois agora Nito, Mítico. 5126, transponder 1208, controle 093, plano 9. Correto, chame pronto. Vai chamar pronto. Cinco descido autorizado até o 050. Autorizado 2000, ajuste 1017. Ajuste 1072, no 0, 233. Congrats for that. Here's your question, Ocean 6225. Tranquilidade, é 625, stand by, 3 minutes to push back. 3 minutes to push back, please. Azul 4958, contato rodar estabelecido, agora a faixa de Salvador 63 milhas, boa posição ITAP e reposto estabelecida. Reporta para a descida, o contato rodar foi estabelecido a 63 milhas. Now it's good to push back, come on, for Texas 62. Runo 233, curva à esquerda, proa 140, reposta estabilizado. Esquerda 140, reposta estabilizado, 1236. Runo 4958, pois apresenta a posição para a posição dura. Na posição 762, 1-1-9. 1-1-0. Autorizado, chama 1-1-9, na posição 7. Hoje 625, approve a taxi to holding point, runway 10, via 841, and taxi engine, holding point, coming red, QNH 1017. Gono 963, Porta 18, aguarde. Mantenha nível 085. precisa manter essa prova mais 4 milhas. Autorizado em 75, após voa Duna, se tiver condições da presença, autorizado, ele fazendo desvio, a descida está autorizada para 2.000 pés com ajuste no 097. Ok, senhor, Duna, 2.000 pés, 275. Manda o 233, está a final da 10, avisado. Luna 233, status autorizado, piscina 0, vento calmo. Fiz o ponto, estou no 0, Luna 233. Oi, Salvador, muito bom dia. Faça a luta 2229, transfere sem informação de veste. 2029, a identificação, vou ir na proa da posição ITAP, reposta da descida. Está presente ITAP, foi entrar para a descida, faça a luta 2229. Azul 4958, a descida está autorizada para 3.000 pés, ajuste no 017. 3.000 no 017, Azul, padrão azul. X605, good, for takeoff from the range, calm. Luna 963, copia. 963. Luna 963, autorizado para Serra Brás, Golf Lima, via 2144, segura pelo VB57 Monte, nível de voo 360, saída San Juno, transição Dóquilo, primeira curva à direita, destino 0. Transponder 5123, controle Salvador no 20 de Flávio. 360, autorizado, Serra Brás, Golf Lima, época 544, segura, época 98, 7 Monte. Colombo da primeira por direita, Sango 1, Alfa, Sango 1, transição Doco. 1123, transfono 208, controle, 1963. Correto, transição portão 8. Está pronto no portão 8, 1263. Aguarde, 1963. Guardado. Para o passe, de hoje, né, 62, 1-1, está com 1-65, com 15, 4 horas de autonomia. Cinema 2-1, taxa autorizada para ponto de espera, via parte 1, taxa índia, ponto de espera, chão pronto, QNH, 1-0-1-7. Cinema 2-1, taxa índia, informa pronto, ajustada no 0-1-7-6-2-1-1. Auto departure, good morning, Ocean 6225, requesting 1700 on Arbor 1. Good morning, Ocean 6225, radar contact Chapel Coast, flight level 380 via Arbor 1 departure. 380 via Arbor 1, Ocean 6225. 2229? 5229. Possibilidade de voadora de informações? Livre. 2229, grato. A 225 está autorizado direto Elefa. Já é 625. Flight direct to Elefa position. One last way, 625. Cinco. 275 completa final, torre 1 no 8 decimal 95, repouso. 275 acerrou agora, grato. Constante. O gol no máximo 3, condições de fechar um pouco mais a retaguarda, deixando a entrada do 28 livre. Afirmativo, vai fazer o 9 a 3. Fecha, gol 1233 autorizado, Juliette, portão 8. Juliette, com 8, barra 2 a 2, obrigada. Torre, bom dia, azul 2775, passando externo. Bom dia, azul 2775, salve estado, estamos autorizados, pista no 0, vento calmo. Baixo 8 travando, repouso 2775. Polícia 010, pronto, China 6211. Não tem um ponto de espera, China 6211. Ah, tá. 2000 feet, it's Alpha Tango 72. Looking for traffic, version 625. 5, intercepção Rock, curva à direita na rua 065, repouso estabilizado. 065, é para parar e estabilizar essa parte. O voo Xané 629 já acontece na zona final. Visão 629. Passação e estratégia do tráfego, autorizada a NEMA, tempo de trazer. Tente a prova passagem ali, mantenha 1-0-6-2-1-1. Pois 1-8-3, 1-5-3 a bola, 3 horas e 45, Sierra Bravo, clima fácil. 1-8-3 a bordo, o voo no 9-1-3, taxa autorizada até o ponto de espera, metade de ônibus está saindo, ponto de espera, estilo pronto, clima 1-0-1-7. Alter da parte de clima 0-1-7 da ajuste, vai botar pronto, tem 1-5-3 a bordo. 1-5-3-7. Usou 4-9-5-8. Completa final. Chama a torre na frequência 1-1-8-9-5, bom curso. 18-9-5-8, torre 4-9-5-8, obrigado. Azul 4958 estabilizado. Azul 4958, faixa de aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4958. 233, se possível. Está posicionado aqui, aguardando um funcionário da aérea, chegou já. Gente. Solo 35, libera direitos, táxi e alfa aqui no parque 3, atenta finalizador. Livrando na direita, táxi e alfa aqui no parque 3, azul 2735. Poxa, né, 6211, vento 040 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pistola 0. decolagem 90, Geneve 2, Sono 1. Voo 9093, portão 9, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 093.